Se achar que me engana, eu tô no jogo fazendo dinheiro. Fazendo dinheiro. Meu mano no bloco, sempre lucrando, sou pistoleiro. Eu pulso Rolex, dentro da Benz, tô em primeiro. Várias vadias na minha boate, sou um vaqueiro. Ela liga que até quer saber, esse mundo não é pra você. Tenho drogas a mais pra vender, coisas que eu tenho que esconder. Alguns manos se foram, não vou. É tão difícil guardar rancor. As ruas não te ensinam amor. Uso lim pra anestesia minha dor. As ruas não me fizeram crescer. No meu pulso o Aldo e tenho contas pra pagar antes de morrer. Bentley Chanel em tudo que eu vou ter. Vendo meu mano tudo enriquecer. Eu sou um rockstar, isso dá pra ver. E eu vim de baixo, não tinha nada. Cheguei até que sozinho. E meus manos dentro do tráfico. Mas isso não era pra mim. No meu copo tem sentimentos. Misturo mole e prometazinho. Eu me sinto à frente do tempo. Tudo isso é muito pouco pra mim. Uma casa em frente ao mar, só pra poder relaxar. Joga fumaça pro ar. E eles não vão me alcançar. Não, respeitado no meu bairro. Com quem eu amo do meu lado. Artista caro no mercado. E eles não vão me alcançar. Não, a cena sabe que é o suede. Trap dealer top 10. Golden gang e vários back. A minha ambition top less. Antes do rap eu já vivia isso. Eles cantam rap mas não vivem isso. Que é legal cês pagam de bandido. Que nessas jazzes foi vários amigos. E eu vim de baixo pra ser milionário. Trazer esperança pra dentro do bairro. Fazer os cria me escutar na rádio. Fazer os cria esquecer do rádio. No copo tem Fanta e Golden. Tô focado nas de 100. Avisa pra mãe que eu tô bem. Só volto pra casa uma Benz e uma Benz. Se achar que me engana, eu tô no jogo fazendo dinheiro. Fazendo dinheiro. Meu mano no bloco, sempre lucrando, sou pistoleiro. Eu pulso Rolex, dentro da Benz, tô em primeiro. Várias vadias na minha boate, sou um vaqueiro. 10 em faixa, marco gal, gal, gal. Recebo salário em dó, dó, dó. Meu anel brilha igual sol, sol, sol. Gangsta não jogo lau, lau, lau. Vaqueiro, olha o meu rebanho celeiro. Nunca paro, mano, eu não freio. Transformando ideia em dinheiro. Comprando roupa em euro, correndo o dia inteiro. De janeiro a janeiro, pra receber dinheiro. Gastar bem mais dinheiro, dá pra minha mãe um reino. Viver sem desespero, sem aperto no peito. Agora é desse jeito. Vaqueiro, jogo leite, eu toco no seio. Da sua lista sou o primeiro. Ela sabe que eu tô solteiro. Foda-se é porque eu tô brilhando. Foda-se ela quer me dar chapando. Hoje é vida de cinema, gravando. Hoje eu tô fazendo grana, gravando. Gravando. Fazer o que eles não sabem é o plano. Se eu tô sumido é porque eu tô faturando. É força de cadastro solto, nem tô tropeçando. Liqueiros preta do Lebron, seus atletas do ano. Secreto em Bahamas. Tudo comprando e vendendo. Várias beats na minha cama. Sente que eu tô em primeiro. Nem tô ligando pra fama. Só tô querendo dinheiro. Essa stripper me chama. Tô me sentindo até o quavo. Look at you. Ela vê diamonds. Tô focando tipo Tyson. Tô cantando tipo Bryson. Ela sabe que eu tô bem. Bitch, eu não tô aguentando mais, não. Tô ficando muito raio. Vocês ficam lá pra trás, não. Nessa highway. Eu tô longe de vocês. Mesma milha no escuro. Vocês são muito cabaço. Tão batendo em frente ao muro. Você sabe que eu não brinco. Porque eu vim lá do futuro. Viciado em contatinho. Sempre assim, mudei tudo. Se achar que me engana, eu tô no jogo fazendo dinheiro. Fazendo dinheiro. Meu mano no bloco, sempre lucrando, sou pistoleiro. Sou Rolex, dentro da Benz, tô em primeiro. Várias vadias na minha boate, sou um vaqueiro.